Agora, neste momento, o Senhor tá me revelando que você tá com problemas, vive com medo. Ele te engana, pede grana, é o pede mais cedo. A sua vida tá um desgosto. Revelaram na igreja que você tá com imposto. Entre na corrente, aliene sua mente. Peça ajuda, você está doente. Vá ao novo, pronto socorro, é o novo hospital da igreja lá do Salvo. Quase em fase terminal, desempregado. Me vem um filho da e diz que você tá endemoniado. Se eu vou à igreja é pra ouvir palavras de conforto, e não que o diabo tá no meu corpo. Deus é amor, mas tem pastor que geralmente prega palavras de pavor. Neste momento, peço ao Senhor sabedoria e entendimento pra rimar e ler o sagrado evangelho. Pode vir, tranca a rua, Zé do Fogo, preto velho. Desrespeita outra religião, pretensão. Só a minha igreja tem salvação. Aqui não, é a piada do Ari Toledo. Aqui é a roubada do pedir mais cedo. Muitos fazem o seu estágio. Jesus é o caminho, pedir mais cedo é o pedágio. Enquanto baixo santo, pode baixar em mim que eu não me espanto. Enquanto baixo santo, pode baixar em mim que eu não me espanto. Que comédia o Senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Meu amigo, minha amiga, eu sou do hip hop, te dou um toque, não seja Loki. Compre o terreninho no céu e tome calote. Não, não, não, Deus não é interesseiro, fique ligeiro. Deus não quer o seu dinheiro. Daqui a pouco vão dizer que o demônio tá destruindo a camada de ozônio. Quando você faz algo de errado, o pastor coloca logo a culpa em quem? No diabo. Lucifer tava lá, ha, infernizando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Que o bem ou o mal você escolhe. Lembra disso, o livre-arbítrio. Quem planta colhe. Se quiser da minha rima, tome um gole. Se quiser amigo, faça o que fizer e não culpe o inimigo. Eu não sou o advogado do cujo tal. Eu lasco o pau na igreja lá do Sal. Oh, oh, oh, oh, ocupe o seu tempo fazendo bem, bem, bem. Enxergue os seus próprios erros, amém. Não coloque culpa em ninguém que não tem nada a ver, que não tem poder pra exercer sobre a vida de um ser. Sobre o fulano não tô negando a sua existência. O fogo tá queimando, liberte a sua consciência. Enquanto baixo santo, pode baixar em mim que eu não me espanto. Que comédia o Senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. O Ministério do Rap A diverte, esclarece o que não parece, mas é. E aí, tudo bem? Não está nada bem, muita fé, fé demais. E não cheira bem, não sou o dono da razão. Sou mais um falho ser humano. O que sei é uma gota, o que ignoro é um oceano. Tá amarrado, queima ele, Jesus. Pode crer, quem pensa que sabe tudo tem mais pra saber. Todo mal que foi criado, o homem é o culpado. Por isso, muito cuidado, muita calma nessas horas do estágio. Jesus é o caminho, com certeza. E o pedir mais cedo é o pedágio. Livre cê, não deixe se envolver. Você não tem que dar dinheiro pra depois receber. Que comédia o Senhor tá me revelando que ele tá baixando. Então saia e calcinha desse corpo eu tô mandando. Não tem Satan aí dentro, não tem cabimento. O povo morre por falta de conhecimento. Jesus disse, eu sou a paz, eu vos dou a minha paz. Convoque desafio, o burro Satanás, não. Não acredito, o demônio não é de nada. Você não tá possuído, é marmelada. É enganação, tenha paciência. A libertação começa na sua consciência. Que comédia o Senhor tá me revelando. Olha lá, tá baixando. Que comédia o Senhor tá me revelando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. Que comédia, o Senhor tá me revelando. O Senhor, que comédia, o Senhor tá me revelando. Do reino do capeta, ganha na base da mutreta, ganha na base da mutreta.